ódio nem vão quiseram me mudar. Homens tolos que ensinam o mal e não podem a ninguém mudar. E no mal que atroz domina, só fizeram em mim crescer. Minha dor, meu véu, meu perecer. Hoje sei que outro sou a viver, e ninguém só ele aqui. Porque deu vida, pois é quem tem as respostas para mim. E me fez canções saber do eternal evangelho que transforma o mal. Cristo, eu sei que só tu és. Nomei a saída para mim. Foste quem meus problemas, as dores e os meus sais. Hoje jogou pra além, me dando a paz. Hoje sei que outro sou a viver, e ninguém quem tem as respostas para mim. E me fez canções saber do eternal evangelho que transforma o mal. Hoje Satã pra longe de mim vai. O Senhor não me deixa, me faz viver. Só não estou, pois és amigo Jesus e sou feliz contigo, assim agora vivo estou. Hoje sei que outro sou a viver, e ninguém só ele aqui. O que deu vida, pois é quem tem as respostas para mim. E me fez canções saber